5-4, pode voar, Aracaju? Aguarde. Alô, Salvador, bom dia, bom noite. Para Brasília. Receptor do localizador, na 1-0. 9-8-1-1, torre 1-1-8-9-5. 1-8-9-5-5. Salvador Tower, Brasília Forte, Célia PC. 86. Salvador, Rio 9-8-1-1, está no localizador da pista 10, aguardando o glide. Brasília Forte, 2-3. 2733 clear to cross runway 10. Vance taxi via Delta Alpha. Contact me before Juliet. Brasília Forte, bem, sei que tem costas ao hotel e intercepta o hotel. Brasília Forte, 2733. Aí você vai, Brasília Forte, 2733. Salvador, bom dia, 1093, perdão, São Confim. Salve, 1091. Boa. 9811, ajustou na 08, reporte externo, baixado travado. Possível está agora a 3 dias externo, baixado travado. Vento 140 graus 08, nós pulos autorizados pistola 0. Pulos autorizados pistola 0, 9811. Passando a coordenação com Recife. Brazilian 42733, clear to line up and maintain runway 10. Brazilian 42733, clear to line up and maintain runway 10. 398-11, solo aos 2000, direita 121, décima 1, bom dia. Direita 21, consciente. Brazilian 42733, now clear to take off, runway 10, wind 140 degrees, 10 knots, canage 1018. Brazilian 42733, clear to take off. Torres 3890, muito bom dia, ponte 010, pronto. 3890, mantém a ponte perto. Mantém. Force 2723, airborne 829, contact to Salvador de Patria, 119.18. 119.8, Salvador de Patria. Ali, mantém 103890. Salvador de Pátria, Brazilian Force 2733. Brazilian Force 2733, radio contact, climb to flight level 090. Brazilian Force 2733, climb to flight level 090. Após decolagem, material pro até 4 mil pés em coordenação com controle. Após voando a posição Jama. Cruzado ali, correção. Cruzado, decolagem, pistão na 0, vento no 40 graus, 089, 3890. 3890, decola, mantém a proa 4 mil e Jama. 3890. Azul 4201, ponto espera no 0 pronto. Cruzado, alinhar e manter após a rolagem duas bandas à sua frente, azul 4201. Para o melhor manter a conta. Bom dia, Oxanã 6219, no visual com azul ingressando na pista, pronto, moto espera da 1-0. Faz a rolagem do Embraer e mantém o Oxanã 6219. Ali mantém após o Embraer 6219. Nove zero, decolado os 3-2, controle 19-8, manter a proa até 4.000, voajão. 3-8-9-0. 19-8 com controle 4.000, João, obrigado, bom trabalho. Controle de Salvador, muito bom dia, então 3-8-9-0, tô cruzando 2.500, mantendo a proa até 4.000. Então 3-8-9-0, mantém a proa até 4.000, após o direto João, 3-4-3-9-0. 4.000, João, 3890. Minha boa noite, Jamo. Tá na 3890. Vem aqui na retaguarda? Eu nenhum aqui. Agradeço. Do 4201, decolagem autorizada, pistão 90, vento 140 graus, 09 nós. 4201, iniciando. Azul 401, declarado aos 35, controle 198, boa viagem. 198, azul 4201. Controle azul 4201. Azul 4201, contato radar. Subindo para o 340, saída da EL. Subindo para o 340, saída da EL, azul 4201. Uma 865 na escuta da torre. Chama no 965. Afirmo, no 865, condição de taxar um pouco mais à frente. 965, contei. A 3890, chama o centro Recife na frequência no 126.85. Confirme, 126. Decimal 85. 1685, muito obrigado. Boa, 1865, na escuta? 1865, na escuta. Bom dia, tem condições de taxiar um pouco mais à frente? Claro, vai taxiar mais à frente com o 965. Grato. Oi, clear this on a sham taxi, in November Alpha. Na 6211, decolagem autorizado, pista 90, vento 140 graus 079, 9-63, ele mantém pistola 0. 9-63, ele mantém nova. Na 6211, declaro 240, controle 198, boa viagem. 198, bom trabalho. Bom, no cruzado 1300, né, Israel? Puxa, na 6211, contato radar, sou para 360, após 2000, vou direto Leda. Direto Leda para 2000. Azul 4201, chama Recife, frequência 125-1. 125-1, Azul 4201. Chama na OSP, ingresso na 7. Encontrar na OSP, para ingresso no 7, o que no geral? O Saulo, gol 963. 963, eu estou aí. Motivo da espera na nave decolou a frente, perfil competente, aguardará 5 minutos, faltou 1 minuto. Não sei, eu quero saber o destino das duas aeronaves que decolaram aqui na nossa frente. Decolagem autorizada no 0, vento no 40 graus 079. O senhor tem a informação aí que eu pedi? zero. Oi? Decola na frente, Galeão. Mesmo destino, mesma rota. Obrigado, está iniciando. 9 metros. Que por que da informação da solicitação, confirma? Está muito enrolado. Salvador, Salvador, acessa cargo 6570. Salvador, acessa cargo 6570. Cargo 6570, solo 1219. A gente vai tentar novamente, mas não conseguiu contato. Só 963, decolar 245, controle 198, boa viagem. 198, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, com 963, curvando à direita. Fono 963, contato Sadar, sobrando 1-9-6-5, chama Recife, frequência 1-2-5-1. 1-9-1-8-6-5, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-8-5-0, grau 0-8-9, gol 1-8-6-5. Decolagem autorizada, pista 1-0, gol 1-8-6-5. Salvador, bom dia, 093. 093 ali, mantém pistola 0. 093. Oi. Bom voo. Salvador Lima, MT, pistão na 7, reporta pronto, dia 9, verão. Gol 1093, decolagem autorizada 1-0, vento 140 graus 08, gol 1093. Decolagem 1-0, gol 1093. Salvador, bom dia, gol no 649, final. Gol 1649, Maduro. Afirmo, na final. Gente, cheque trem, ajusta no 019, pouso autorizado no 0, vento 1400, grau 089, gol 1649. Baixado, travado, livre, pouso na 10, gol 1649. Gol 1093, decolado 251, controle 198, boa viagem. 198, obrigado, até mais. Controle, bom dia, gol no 093, decolado 652. Gol no 9, posição 093, contato cadastro para o 360 da Euleda. 360 da Euleda, solicita a morte, vá quando possível, com as suas visões. Gol 1963, chama Recife, frequência no 33025. 3325, 963. Gente, de novembro, alvo, bota aí a posição. Manter a posição, de novembro, alvo. E aguardando. Índia, November Alpha, decolagem autorizada pista 1-7, vento 140 graus 07 nós. PGL com curso pela direita. Fundo 649, solo ao 53, direita 121, décima 1, bom dia. Direita 121, agora 649, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Rio 5973, ponto de espera da 10, pronto. Rio 5973, autorizado a alinhar e decolar pistão 1-0, vento 140 graus 089. Sim, autorizado a alinhar e decolar 1-0, Rio 5973. Índia November Alpha decolado aos 5-4, circuito pela direita, ponto final na 7. Índia November Alpha. Índia November Alpha decolado da 1-7, efetora curva pela direita, reportará na cor na pena do vento, Índia November Alpha. Gol 1865, chama Recife, frequência 1228. Recife 1228, gol 1865, bora. Tele Force 2733, 64 miles off, northwest of Salvador Belar. Media Service Inmates, contacting Aracaju, 1-2-0-3. Direito para evitar formações, zona 093. Confirme a proa e por quantas milhas? Proa 230 por aproximadamente 40 milhas. Está livre, viu seu passageiro nível 130, chama Recife na frequência no 3325 e informa o mesmo sobre o vídeo. 3325. Conta curta final. Reportará na curva final o Índia November Alpha. Decolado 73, fora do solo. Aos 5-6, controle 19-8, boa viagem. 9-8, abraço. Controle Salvador, muito bom dia. O Rio 5973, na Puca. Rio 5973, contato Sadaco, para 310, vou direto. Vou direto à posição. Qual? Jamo. Grato, Jamo. Salvador, Índia November Alpha, na final da 1-7. Piloto alguém revestido, pistão 1-7. Vento 1-4-0 graus, 1-0 nós, o Índia November Alpha. Livre, TGL, 1-7, o Índia November Alpha. November Alpha, tocou RMT aos 5-9, circuito padrão, reporta final 1-7, Índia November Alpha. Afirmativo, circuito padrão, reportará final da 1-7, o Índia November Alpha. 5973, chama Recife, frequência 12085. Suamento 5, bom trabalho. Oi, Salvador, Rio Janeiro, Alfa, na final da 17. Permite na 7, vento 140, grão 089, Rio de Alfa, após circuito padrão. Afirmativo, toque remete, após circuito padrão, 17, Rio de Janeiro, Alfa. November Alpha, com MT-04, circuito padrão é a porta final 17, Índia November Alpha. Circuito padrão da 17, Índia November Alpha, é a porta na final, Índia November Alpha. Salvador, essa cargo 6570. Essa cargo 6570, bom dia. Autorizado, ali ainda pela pistão 1-0, vento 130 graus, 099. Alto, essa cargo 6570. Tem livre alinhar e declaro para 6570. Torre Salvador, Índia Número Alfa, na final da 197. Toque RMC pistão 97, vento 140 graus, 109 de novembro. Toque RMC 97, segundo padrão, o de novembro. Socorro no 6570, decola 207, controle 198, boa viagem. 198, obrigado, bom dia, Absa 6570. Senhor, bom dia, Absa Cargo 6570, cruza 2400 na Pucajama. Absa 6570, contato canal, Socorro 3506 da Pucajama. 50 inicialmente na saída Pucajama, Absa 6570. Torre Salvador, Índia Número Alfa, a final da 97. Livre toque remetido pistão 97, vento 130 graus, 099, Índia Número Alfa. Delivery TGR-197, segundo padrão, o Índio Nova Emerald. Chamo Recife, 1225. Senhora, poderia repetir, por gentileza? 126.85. 126.85, obrigado, bom dia. November Alpha, tocou em Meteor Zuna 3, circuito padrão, reporta final na 7, Índia November Alpha. Circuito padrão, não na 7, reporta na final o Índia November Alpha. Controle, muito bom dia, o TRIP 5362. TRIP 5362, autorizado de Gadebon, reporte para a defesa. Chamarei, defesa.